40, uma emissora comprometida com a verdade. ZYI 424, Rádio Tangará Limitada, ondas médias, 640 kHz, Tangará da Serra, Mato Grosso. Comece bem o ano, faça sua